provações nesta vida. Todos temos que passar. Tem momentos tão difíceis, faz a gente chorar. Quando uma lágrima sim cai no rosto a rolar, mas o crente não desiste, não, não. Chama Deus pra lhe ajudar. Mais o crente busca, mais o crente ora, mais o crente implora. Se o crente chora, sabe que a vitória está perto dele. Quando vem a luta, pode até ter choro, mas no fim de tudo a luta vira ouro. Pois é na batalha que o crente mais aumenta o seu tesouro. Mas o crente implora. Se o crente chora, sabe que a